Fecheiro 26, capítulo 3. Bénia tinha ido entregar a caixa como combinado, mas eu não estava lá para a receber. Quando ele a trouxe ao portão de jardim, disseram-lhe com rudeza que Dener estava sentada na sala grande com o filho e não podia ser chamada por causa de um mercador. A caixa foi posta num canto da cozinha e eu não a vi senão depois de Ramoz ter deixado Tebas e de a casa ter voltado ao normal. Quando a cozinheira me deu, a curiosidade dela desaquietou-a. Como é que algo tão elegante e raro me tinha vindo parar às mãos? E quem era o homem que tinha perguntado por mim tão avidamente? Eu nada disse acerca dele ou da caixa às pessoas da casa. E a coscovilhice rapidamente morreu. Também não enviei palavra à Bénia, esperando que ele tomasse o meu silêncio como uma rejeição da oferta indireta que ele me tinha feito no mercado. Embora tivesse ficado impressionada com as palavras e com o toque dele, não me conseguia ver a viver como as outras mulheres. Apesar das palavras de Verrenrou, eu estava certa de que Ramoz contaria os próximos e últimos capítulos da minha história. Merit ficou furiosa comigo por eu recusar Bénia. Um homem como ele, de tanto sucesso, tão amável. Ela ameaçou nunca mais falar comigo, mas ambas sabíamos que isso nunca poderia acontecer. Eu era a filha dela e ela nunca me poria de lado. Mas a caixa de Bénia continuava a ser um embaraço e uma reprovação para mim. Não pertencia a uma barraca de jardim. Não era feita para uma parteira nascida no estrangeiro, sem estatuto ou posição social. Era minha apenas porque o carpinteiro reconhecera a minha solidão e porque eu também tinha visto a necessidade dele. Enchi a caixa com presentes, dados pelas minhas mães, mas cobri a sua brilhante beleza com uma velha esteira de papiro, para que não me lembrasse de Bénia, que eu consignei ao canto do meu coração, com outros sonhos que tinham morrido. As semanas fluíram calmamente e transformaram-se em meses. O tempo passou, pautado por histórias de nascimentos, a maior parte deles saudáveis. Aprendi que um tónico, feito da garança vermelha que crescia no meu jardim, aliviava o parto a muitas mães. E Merit e eu éramos chamadas a locais cada vez mais distantes. Uma vez foi enviada uma barca para nos levar à cidade de On, onde a concubina favorita de um sacerdote estava a morrer. Encontramos uma rapariga demasiado jovem para ser mãe, a gritar de terror, sozinha num quarto, sem o conforto da presença de outra mulher. Pouco depois de termos chegado, fechámos-lhe os olhos. E eu tentei libertar o bebê, mas também estava morto. Merit foi falar com o pai, que longe de estar desolado pelas mortes, começou a amaldiçoar a minha amiga e a mim por termos morto a sua esposa e a sua filha. Entrou derrompante na câmara de parto antes que eu tivesse tempo de cobrir a pobre mãe. A estrangeira levantou uma faca para ela? Gritou ele. Só um cirurgião pode fazer tal coisa. Esta mulher é uma ameaça, um demónio enviado do leste para destruir o reino do rio. Atirou-se a mim, mas Merit parou-o e, com uma força que eu não sabia que ela possuía, prendeu-o contra uma parede e tentou explicar-lhe que eu tinha cortado a mãe com a esperança de salvar a criança. Mas eu não vi razão para dar explicações. Olhei para os olhos dele e vi uma alma odiosa e mesquinha, e fiquei cheia de raiva e de pena por causa da jovem mulher que estava deitada a meus pés. Pervertido, rugi eu na língua das minhas mães, filho nojento de um verme, que tu e outros como tu definhem como trigo no deserto. Era uma rapariga que não era amada, esta que está aqui a meus pés. O mau cheiro da infelicidade dela está-lhe agarrado. Por isto morrerás em agonia. Tanto Merit como o sacerdote olharam fixamente para mim enquanto eu lançava as minhas maldições E quando acabei, o homem começou a tremer e, num sussurro aterrorizado, disse: "Uma feiticeira estrangeira na casa dos deuses?" O som das nossas vozes tinha atraído outros sacerdotes que não me olharam nos olhos e que seguraram o seu irmão para que nós pudéssemos ir embora. Na viagem de volta, vi a linha da margem passar e lembrei-me da profecia de Ina, de que eu encontraria o que o meu coração desejava nas margens de um rio. Abanei a cabeça face à ironia da visão dela e voltei à minha barraca de jardim, irrequieta e descontente. Pela primeira vez desde a minha infância, estava irrequieta. Já não sonhava com Chalém ou com a morte dele, mas acordava todas as manhãs, assombrada por visões de paisagens desertas, ovelhas magras e mulheres que uivavam de choro. Levantava-me da minha pequena cama a tentar, em vão, dar um nome à minha inquietação. Mérito notou que eu tinha cabelos brancos na cabeça e ofereceu-se para me fazer uma tinta de cinza e do sangue de um boi negro. Eu ri da ideia, embora soubesse que ela usava a poção e que parecia muito mais nova do que os anos que tinha por causa desta. A sugestão dela fez-me ver a minha irrequietude como nada mais do que um sinal dos anos que passavam. Eu era quase da idade em que as mulheres deixam de sangrar na lua nova e via-me a passar o crepúsculo dos meus dias na familiar paz do jardim de Nactra. Pus uma estátua de Ísis sobre a minha cama e rezei pela sabedoria e tranquilidade da Senhora Deusa, curandeira de mulheres e homens. Mas esqueci-me de rezar pelo bem-estar dos meus protetores terrenos. Uma noite, já tarde, fui acordada pelo som de gatos a uivar. E na manhã seguinte, Nactra veio dizer-me que Ranfer tinha morrido durante o sono. O corpo foi levado por sacerdotes que o preparariam para a vida depois da morte com um ritual elaborado no túmulo do pai dela em Mênfis, onde tinha sido preparada uma estátua em sua memória. Os ritos durariam 3 dias. Nactra perguntou-me se eu gostaria de assistir aos ritos com ele. Eu agradeci-lhe, mas disse que não. Deve ter ficado aliviado, pois ambos sabíamos que para mim não havia um lugar cómodo entre os celebrantes. Nos dias que se seguiram à morte de Ranfer, amaldiçoei-a tanto quanto chorei pela morte dela. Tinha sido a minha salvadora e tinha-me aprisionado. Tinha-me dado Chalém e depois tinha-me roubado a memória dele. Por fim, não conhecia de todo a mulher. Tinha-a visto muito pouco desde que Ramos fora para a escola e não fazia ideia de como é que ela se ocupara durante todos aqueles anos. Se fiava ou tecia, se dormia durante todo o dia, se chorava durante a noite pelo filho e pelo marido, se me odiava ou tinha pena de mim ou me amava. Tive sonhos com pormenores vividos nas noites que se seguiram à morte dela. E Ranfer visitou-me sob a forma de uma pequena ave que saía a voar do sol nascente, gritando Siquém com uma voz familiar a que eu não conseguia dar nome. A ave, Ranfer, tentava levantar pessoas e objetos do chão e batia as asas com frustração até estar exausta e furiosa. Todas as noites ela desaparecia de encontro ao sol com gritos agudos. Parecia que a alma perturbada dela nunca encontraria paz. Depois de 7 noites dessa visão, eu já só senti a pena dela. Nactra morreu na estação seguinte. Por ele, chorei sem reservas. Honesto, generoso, bem-humorado e sempre bondoso, era o modelo de um nobre egípcio. O meu filho era abençoado por ter um pai daqueles. E eu sabia que Ramos iria chorar pelo único Ba que jamais conhecera. Presumi que Ramos tivesse ido a Mênfis para os ritos embora tal não me fosse dito. Só Nactra é que pensava em falar-me das viagens do meu filho. Com a morte dele, senti a minha ligação a Ramoso enfraquecer. Depois da morte de Nactra, a mulher dele foi viver com o irmão, algures no norte, no delta. A casa seria dada a um novo escriba. Se Ramoso fosse um pouco mais velho e tivesse mais prática da política do templo, talvez lhe tivesse sido dada a posição. Em vez disso, escolheram um dos rivais de Nactra. A maior parte do pessoal ficaria lá e a cozinheira insistiu para que eu também ficasse. Mas o frio nos olhos da nova senhora, que veio sondar aquela que seria a sua nova casa, fez-me querer tudo menos isso. Também Mérito estava a enfrentar uma mudança. O filho mais velho, Mena, tinha-lhe oferecido um lugar debaixo do teto dele, no Val dos Reis. Fora nomeado padeiro-chefe e tinham-lhe dado uma casa maior, onde a mãe seria bem-vinda. Mena fez a viagem para vir ver a mãe e disse que, embora nascessem muitos bebés às mulheres dos artesãos, no Val, não havia parteiras hábeis e muitas mulheres tinham morrido. Merit seria uma cidadã com honrarias se fosse viver entre eles. A minha amiga estava tentada. Desde a desastrosa viagem a Um, tinham começado a circular rumores acerca da parteira nascida no estrangeiro e da sua companheira. O sacerdote que eu tinha amaldiçoado perdera o uso da voz e depois ficou coxo. Havia menos chamados para assistir aos partos de mulheres nobres, embora as criadas delas e as mulheres dos mercadores ainda nos procurassem. Eu sabia que a minha amiga apreciava a ideia de honrarias e de um novo começo, mas preocupava-a o facto de ir viver com uma nora e inquietava-se por ter de abandonar os confortos da vida em Tebas. Disse ao filho que iria ponderar o convite até à estação seguinte, em que o novo ano começava. Afinal, explicou-me ela, a aparição de Sírio marcava o tempo mais auspicioso para fazer mudanças. A minha amiga e eu pesámos as nossas hipóteses, mas ficávamos frequentemente silenciosas, mantendo secretos os nossos piores medos. Na verdade, eu não tinha para onde ir. Éria não me tinha oferecido um lugar com ela. Teria simplesmente que ficar onde estava e ter esperança em que tudo corresse pelo melhor. Se Merit se fosse embora para a casa do filho, a solidão engolir-me-ia. Mas mantive-me calada em relação a isso, enquanto ela descrevia a vida no Val. Merit nunca considerou ir-se embora sem mim, mas ficava preocupada com a ideia de pedir à nora que aturasse duas mulheres na casa dela. A minha amiga apresentou o seu dilema à sua boa senhora e Rudedit implorou-lhe que ficasse e deu-lhe palavra de que também eu sempre teria um lugar debaixo do teto dela. Mas o marido da senhora não era nada parecido com Nactra. Era um tirano de vistas curtas, com um feitio que por vezes se abatia sobre as costas dos criados. E até Rudedit mantinha uma certa distância face a ele. A minha vida seria roubada e furtiva se eu fosse para aquela casa. Poderia ter perdido o alento, se não fosse pelo consolo que encontrei nos meus sonhos, em que um jardim de 1000 lotes floria, crianças riam e braços fortes me abraçavam e me faziam sentir segura. Merit deu grande importância a estes sonhos e visitou um oráculo local que me previu amor e riqueza nas entranhas fumegantes de uma cabra. O ano novo veio e Mena voltou para ver a mãe. A mulher dele, Shifra, acompanhou-o dessa vez e disse: "Mãe, vem para casa conosco. Os meus filhos trabalham todo o dia com o pai na padaria e eu muitas vezes estou sozinha em casa. Há imenso espaço para te sentares ao sol e descansares. Ou, se quiseres continuar a ser parteira, eu carregarei o teu estojo e tornar-me-ei tua assistente. Serás honrada na casa do meu marido. E depois da tua morte, honraremos a tua memória com uma boa estela, com o teu nome no lado oeste. Merit ficou comovida com o discurso da Nora. Chifra era alguns anos mais nova do que eu. Era uma mulher feia, com exceção dos olhos, grandes e orlados de pestanas negras e grossas, radiantes de compaixão. Mena tem sorte em ter-te, disse Merit, tomando as mãos da mulher nas suas. Mas eu não posso deixar a Daener aqui. Ela agora é minha filha. E sem mim está sozinha no mundo. Na verdade, ela é que é a mestre parteira. E eu sou assistente dela. É a ela que as mulheres de Tebas Real chamam quando o tempo delas se aproxima. Não te posso pedir para a acolheres. E, no entanto, se lhe ofereceres a mesma hospitalidade, acredito que serás bem recompensada nesta vida. Ela carrega a marca do dinheiro e da sorte. Sonha com grande acerto e vê através das mentiras. Tudo isto se colou a mim e também te beneficiará a ti e à tua casa. Chifra foi falar com o marido, com as palavras de Merit. Mena não ficou satisfeito com a ideia de ter outra mulher a envelhecer em casa dele, mas a promessa de sorte acabou por fazer efeito. Veio com a mãe e a mulher à minha barraca para me fazer sentir bem-vinda. E eu aceitei a oferta dele com genuína gratidão. Tirei um escaravelho turquesa da minha caixa e dei-o a Mena. A hospitalidade é o tesouro dos próprios deuses, disse eu, pondo a testa no chão perante o padeiro, que ficou embaraçado por lhe ser feita tão profunda vénia. Talvez o meu irmão te possa dar o jardim, disse ele, ajudando-me a levantar. A mulher dele não tem jeito para cultivar coisas. E a minha mãe diz-me que tens o toque do próprio Osíris com a terra. Foi a minha vez de ficar embaraçada com a sua amabilidade. Como é que eu tinha encontrado tantas pessoas boas na minha vida? Qual era o propósito de tão boa sorte? O trabalho de Mena chamava-o de volta à casa, pelo que tivemos poucos dias para nos prepararmos para a viagem. Primeiro fui ao mercado e contratei um escriba que escrevia em nome de pessoas iletradas. E por meio dele mandei palavra a Ramose, assistente do escriba Kar, residente em Kush, para o informar que a mãe, Daener, se tinha mudado para o Vale dos Reis, para a casa do padeiro-chefe, chamado Mena. Enviei-lhe bênçãos em nome de Isis e de Horus, filho dela, e paguei ao escriba o dobro dos honorários para ter a certeza de que a mensagem encontraria o meu filho. Juntei as ervas do meu horto, levando pedaços de raízes, assim como plantas secas. Enquanto trabalhava, lembrei-me de como as minhas mães despojavam o horto delas antes de deixarem uma vida por outra. Aventurei-me no mercado sozinha e troquei a maior parte das minhas bugigangas por azeite e óleo de castor e por óleo e bagas de zimbro, pois tinha ouvido dizer que poucas árvores se davam bem no vale. Vasculhei as bancas à procura da melhor faca que pudesse encontrar. E no dia antes de irmos embora, Merit e eu fomos até ao rio e colhemos canas suficientes para salvar 1000 bebés. Emalei o que me pertencia na caixa de Bénia, que se tornava cada vez mais bonita à medida que a madeira amadurecia. Ao fechar a tampa, senti alívio pela minha fuga a um futuro infeliz. Na noite anterior a ir-me embora da casa de Nactra, mantive vigília no jardim, andando à volta do lago, passando os dedos por cada arbusto e árvore, enchendo o nariz com os odores ricos do lótus a florir e do trevo fresco. Quando a lua começou a pôr-se, esgueirei-me para dentro de casa e vagueei pelo meio de corpos adormecidos em direção ao telhado. Os gatos roçaram-se contra mim e eu sorri, lembrando o meu primeiro medo ao ver as cobras com pelo daquela terra. Todos os meus dias no Egito tinham sido passados naquela casa. E olhando para trás, para esses dias, ao ar da noite, lembrava-me de pouco, senão de coisas boas. O odor do meu filho bebé e a cara de Naqtra. Pepinos e peixe com mel. O riso de Merit e os sorrisos das novas mães que eu tinha ajudado a darem à luz filhos e filhas saudáveis. As coisas dolorosas, a história de Verrenro, a escolha de Ranfer, até a minha própria solidão, pareciam os nós de um lindo colar, necessários para manter as contas no lugar. Os meus olhos encheram-se enquanto eu me despedia desses dias, mas não senti qualquer arrependimento. Estava sentada do lado de fora da porta do jardim, com a minha caixa e com uma pequena trouxa a meu lado, quando os outros chegaram de manhã. Rudedit caminhou connosco até ao barco e abraçou-me quando entrei nele. Ela chorou nos braços de Merit durante muito tempo, mas era a única que chorava quando o barco se afastou da margem. Acenei-lhe uma vez, mas depois virei os olhos para o oeste. A viagem da casa do escriba para a casa do padeiro só demorou um dia, mas a passagem media a diferença entre dois mundos. O barco estava apinhado de residentes do vale que estavam numa disposição de gala, a caminho de casa, vindos do mercado. Muitos dos homens tinham pago o ministério de barbeiros ao ar livre, pelo que as faces deles brilhavam e o cabelo também. As mães conversavam acerca das crianças que tinham à ilharga, mimando-as e ralhando-lhes à vez. Desconhecidos entabulavam conversa uns com os outros, comparando compras e tentando estabelecer uma ligação ao compararem nomes de família, ocupações e moradas. Pareciam encontrar sempre um amigo ou um antepassado comum e depois davam palmadas nas costas uns dos outros, como irmãos há muito separados. Estavam à vontade consigo próprios e com os outros, de uma maneira que eu nunca tinha visto em quaisquer outras pessoas. Interroguei-me acerca da razão de ser de tudo aquilo. Talvez fosse por não haver nem senhores nem guardas no barco, nem mesmo um escriba, só artesãos e as respectivas famílias dirigindo-se para casa. Depois do barco, seguiu-se uma curta e íngreme subida para a cidade, que se estendia à distância, na entrada do vale, como um gigantesco ninho de vespas. O meu coração perdeu o alento. Era o sítio mais feio que eu jamais vira. No calor cauterizante do sol da tarde, as árvores que havia ao longo das ruas desertas tinham um ar doente e sujo. As casas amontoavam-se lado a lado às centenas, cada uma tão pouco digna de atenção e monótona como a seguinte. Os poiais conduziam do caminho estreito à escuridão e eu perguntei-me se seria demasiado alta para estar em pé nos poiais mais altos. As ruas não demonstravam qualquer indício de jardins, de cores ou de qualquer uma das coisas boas da vida. Não sei como, Mena distinguia uma rua da seguinte e conduziu-nos ao poial da casa do irmão dele, onde estava um rapazinho a olhar. Quando nos viu, gritou pelo pai e o segundo filho de Merit, Ori, saiu derrompante para a rua com ambas as mãos cheias de pão fresco. Correu para Merit e levantou-a pelos cotovelos, fazendo-a rodar e rodar em volta, sorrindo com o sorriso da própria Merit. A família dele juntou-se e bateu palmas, enquanto a avó se ria para o filho e o beijava no nariz. Ori ainda tinha a casa cheia de crianças, 5 ao todo, que iam de uma filha casadeira ao bebé nu que primeiro nos tinha espiado. A família transbordou para a rua, atraindo vizinhos às portas, sorridentes perante tanta excitação. Depois, Merit foi conduzida através da antecâmara da casa de Rory para a sala dele. Um quarto modesto, onde as janelas altas deixavam cair a luz da tarde sobre esteiras de chão de cores vivas e sobre as paredes pintadas com uma luxuriante cena de jardim. A minha amiga foi sentada na melhor cadeira da casa e formalmente apresentada aos netos, um por um. Fiquei sentada no chão, ao pé de uma parede, vendo Merit a banhar-se na glória dos seus filhos. As mulheres trouxeram comida dos quartos traseiros, onde eu vi uma cozinha de jardim. Merit elogiou a comida, que estava bem condimentada, e era muita, e declarou que a cerveja era melhor do que qualquer uma que ela tivesse provado na cidade dos nobres. A nora ficou radiante com aquelas palavras, e o filho assentiu com orgulho. As crianças olhavam fixamente para mim, nunca tendo visto uma mulher tão alta ou uma cara tão obviamente estrangeira. Mantiveram a distância, com exceção do pequeno sentinela, que trepou para o meu colo e ficou lá com o polegar na boca. O peso de uma criança no meu peito lembrou-me da doçura dos dias em que eu pegava em Ramoso daquela maneira. Esquecendo-me das boas maneiras, suspirei com tal saudade que os outros se viraram para mim. A minha amiga, gritou Merit, que correu para o meu lado. Perdoa-me por te ter esquecido. A mãe da criança veio e tirou-me. E Merit juntou-se a mim, a meus pés. Esta é Dener, anunciou ela. E virou-me como uma criança, para que toda a gente pudesse ver a minha cara. Mena, dir-vos-á que ela é uma parteira, sem amigos, que ele acolheu por compaixão. Mas eu digo-vos que eu sou amiga e irmã dela, e que sou aluna dela, pois nunca vi nem ouvi falar de uma parteira tão habilidosa. Tem as mãos de Ísis, e com o amor da deusa pelas crianças, mostra a compaixão do céu pelas mães e pelos bebés. Merit, com as faces coradas por causa da atenção que recebia da sua família, falou sobre mim como uma mercadora no mercado a vender os seus objetos. E ela também é um oráculo, meus queridos. Os sonhos dela são certeiros e a raiva dela é temível, pois eu via arrancar um homem mau à primavera da vida dele por ele ter feito mal a uma jovem mãe. Ela vê com clareza nos corações dos homens e nenhum a engana com lindas palavras que escondam um coração mentiroso. Ela vem do leste, disse Merit, já bêbada da própria voz e da atenção dos filhos. Lá as mulheres são frequentemente tão altas quanto os homens do Egito. E a nossa Dener é tão esperta quanto alta, pois fala tanto a língua do leste como a nossa língua, e deu à luz Ramoso, um escriba, o herdeiro de Nactra, que um dia será um dos poderosos desta terra. Temos sorte em ter a mãe dele entre nós, e a casa de Mena considerar-se-á com sorte quando ela dormir sob o teto dele. Eu estava mortificada, vendo tantos olhos postos em mim. Obrigada. Foi tudo o que eu consegui dizer. Obrigada, disse eu, fazendo uma vénia a Mena e a Chifra, e depois a Ori e à mulher dele, Takaru. Obrigada pela vossa generosidade. Sou uma vossa criada, como forma de exprimir a minha gratidão. Voltei ao meu canto ao pé da parede, contentando-me em observar a família, enquanto eles comiam e gracejavam e saboreavam a presença uns dos outros. À medida que a luz começou a desaparecer, fechei os olhos por um momento e vi Raquel com José ao colo, a face dela comprimida contra a dele. Não tinha pensado no meu irmão José durante anos e não conseguia localizar a memória com exatidão, mas A cena era tão vívida como as minhas memórias do toque de Léa, tão clara na minha mente como as tendas de Mamré. Já em criança eu sabia que seria José a levar a história da família até à geração seguinte. Seria ele que se transformaria em algo de mais interessante e complicado do que muito simplesmente um homem muito bonito, nascido de uma mãe muito bonita. A família de Merritt pensou que eu estava a fazer uma sesta, enquanto me mantive sentada contra a parede. Mas eu estava perdida em pensamentos sobre José e Raquel, Leia e Jacó, sobre as minhas tias e Ina, e sobre os dias antes de Siquém. Suspirei outra vez, o suspiro de uma órfã, e a minha respiração encheu a sala de uma melancolia momentânea que anunciou o fim da festa de boas-vindas. A noite estava a chegar quando Mena nos conduziu, a Merritt e a mim, pelas ruas iluminadas pelo luar até a casa dele, que era próxima. Embora fosse maior e ainda melhor atribuída do que a de Ori, o ar estava quente e abafado lá dentro, pelo que carregámos as nossas pequenas camas por um escadote acima, em direção ao terraço, onde o dossel de estrelas parecia ao alcance da mão. Eu acordei mesmo antes do nascer do sol e levantei-me para ver toda a cidade e sonhar. Eles estavam deitados, sozinhos, ou em pares, ou em grupo, com crianças e cães. Uma gata seguia rua abaixo, levando qualquer coisa na boca. Pôs a coisa no chão e eu vi que era um gatinho, que ela começou a limpar com lambidelas. Enquanto os observava, o sol fez as colinas ficarem cor-de-rosa e depois douradas. As mulheres mexeram-se e espreguiçaram-se. E depois desceram escadas abaixo. Pouco depois, o cheiro de comida enchia o ar e o dia começava.